E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. E vai subindo, subindo, ela não para de dançar. E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. E vai subindo, subindo, ela não para de dançar. E vai descendo, descendo. Eu quero ouvir todo mundo cantando comigo, hein? Ela não para de dançar. E vai descendo, descendo, perdendo a linha de... O coral mais lindo do Brasil é agora, agora vem, vem, vem! Namorada, a gente tava agarradinho. Até que o meu amor bebeu um copo de vinho. Ela perde o controle e fica logo animadinha. Tá todo mundo olhando pra minha patricinha. Tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão. Já tô pagando mil, olha que situação. E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. E vai subindo, subindo, ela não para de dançar. E vai descendo, perdendo a linha devagar. E vai subindo, subindo, ela não para de dançar. Amor assim não dá. É, eu gosto de você, eu gosto de te amar. Mas se ficar bebendo a gente vai terminar. Eu gosto de você, eu gosto de te amar. Mas se ficar bebendo nosso amor vai acabar. Eu gosto de você, eu gosto de te amar. Mas se ficar bebendo a gente vai terminar. Eu gosto de você, eu gosto de te amar. Mais uma vez, cantem comigo bem forte. Eu e minha namorada, a gente estava agarradinho. Até que o meu amor bebeu um copo de mim. Ela bebe um outro e fica logo animadinha. Tá todo mundo olhando. Até o chão, já tô pagando o mico. Olha que se vai. E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. Vai subindo, subindo, ela não para de dançar. E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. Vai subindo, subindo, ela não para de dançar. Amor assim não dá. É, eu gosto de você, eu gosto de te amar. Bebendo a gente vai terminar. Eu gosto de você, eu gosto de te amar. Mas se fica bebendo nosso amor vai acabar. Eu gosto de você, eu gosto de te amar. Mas se fica bebendo a gente vai terminar. Eu gosto de você, eu gosto de te amar. Mas se fica bebendo nosso amor vai acabar. Perdendo a linha devagar. E vai subindo, subindo, ela não para de dançar. E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. E vai subindo, subindo, ela não para de dançar. Tá legal? Que delícia, hein?